Eco do November, desça para 1.510, o ajuste 904. O 2713 tem condições de nessa decisão presente? Duna, confirme. Tem condições de iniciar descida da presente? Não, negativo, ainda mais 25 milhas para descida. Polo 972, aciona identificação autorizada a chegada a Mari, desça até o 050 e repetição para 250 Mari. Azul 2713 no ideal de descida? Ideal de descida, azul 2713. Azul 2713, desça para 3.000 pés, ajuste 1014. 3.000 pés, 1014, 2713. O 713 desça com 240 nós. 240 nós. Azul 2713, curva esquerda, vou na proa 230, limite localizador. 230, à esquerda, limitado pelo lock, azul 2713. Azul 2713, curva da esquerda? Vou à esquerda, 230. Agora. Curva 972, redução para 2209. 2713, esquerda para 220, permanece o localizador com o limite. Esquerda 220, localizador limite, 2713. Desça agora sem restrição para 2.000 pés, o ajuste 1.0 no 4, aguarda no último vetor para interceptar o localizador. 1.0 no 4, 2.000, aguardando o vetor, azul 2713. Fala Salvador, bom dia, gol 1868, autorização Aracaju, tá com informação Alfa. San Diego 1868 para Caju, pronto, cópia. Afirmativo, precisa. Jandara Caju, nível 230, decolagem da pista na zero, curva esquerda. Perfil de saída Pulca, Jama, após VCT Aracaju. Aciona transponder 5014. Controle 199, decimal 35. Cientes, autorizado para Aracaju, nível 230. Decolagem da 190 com curva esquerda no perfil Pulca, Jama, após VCT Aracaju. Transponder 5014, controle 1935. Voo 1868. Cotejamento correto é a porta pronto. Back acionamento, portão 1. Cotejamento próximo 01, voo 1868. Voo 972, solicitou para sequenciamento, esquerda proa 360, limite localizador. Esquerda 360, lote lá. Azul 2713, para o localizador, esquerda, voa na proa 150. Nessa proa, intercepta o localizador, reporta estabilizado. Esquerda 150, reportará estabilizado, azul 2712. Reto Zulu November, com fim de velocidade? Está com 180 de indicada. Sente. Gol no 972, sem restrição para 3 mil pés, o ajuste no 014. Aguarda no último vetor para interceptar o localizador. Mas fique tráfego na aproximação, é um transporte em cima, o motivo da vetoração. Cheio de 3 mil pés, 014, 972. Solo Salvador, gol 1170 no 07, puxa acionamento. Autorizado no 170, chama táxi. Autorizado, chamarei o 170. Azul 2713 estabilizou? Estabilizando no momento, azul 2713. Sente a velocidade, azul? Tá 150 nós. Sente. Eco Zulu November, reporta rotatório visual com 97. O Eco Zulu November. Vamos lá, rotatório visual, November. Já tá visual, sabe? Pro November, reduza para 1.60 nós, mantenha pro rotatório, aguarde transferência. 1.60, mantendo rotatório, aguarde transferência. Gol 972, direita para o 050. Direita 050, 950. Eco Zulu November, mantendo a proa da rotatória, torre 1895. 1895, né? Torre, Eco Zulu November. Jackson, November, autorizado a final da 97, reporta na curta, contra a embaixada travada. Reporta lá na curta, embaixada travada, não é? Final azul 2713. Torre 1895. 1895. 1793 na escuta. 3, Salvador, azul 2713. Na escuta da torre. Na escuta, azul 2713. Cheque pouso autorizado no 70 graus, 05 nós, cheque 3. Show tá voo livre, pouso azul 27 no 3. Pro 972, desça para 2.000 pés, ajuste 90 no 4. Está livre LS, reporta localizador. 2014 é o lote 72. Pouso autorizado no 709. 1895, ajuste na 014. Bom voo. 4, Índia, Monsera da 1018, para a solicitação de operações. Pouso 1070, boa noite. Palco aqui no Pátio 3, azul 27 na 3. Azul 4062, identifica a chegada Mari, desça até o 050. Mari, estabilizado, 972. Pouso 972, completa final, torre 1895, com pouso. 1895, 972, LS. Boa, 972, continua a aproximação, chama a passando externo com o trem baixo de trabalho. 972. Boa noite, gol no 170, aproximando do ponto externo da 10, pronto. Gol no 170, autorizado, ingresso de decolagem, pista 10, vento 180 graus, 059. Autorizado, alinhar e decolada 10, gol 1170. Salvador, podia confirmar o box pro 27 no 3? Hã? Podia confirmar o box para o 27 no 3? 5 Lima. 5 Lima, sim. Passando a identificação autorizada, chegada bom, ofereça para 4.000 pés, ajuste 1014. Para 4.000. Informar, estamos sem sinalizador aqui na 5 Lima. Ok, vou entrar em contato com o infraero, só um minuto, azul. Enter. Quero baixar o travado na 972. O 1970 decolou os 20, chama o controle 1993-5. 1935, 1970, boa noite. Controle Salvador, boa noite, voo no 1970, passando 1500 pés na PUCA de Barra. Voo no 1970, contato radar, subatório 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, voo no 1970. Boa noite, eu vou no 1868. Para o feedback e acionamento. Autorizado, gol 968, inicial push, chama o táxi. Autorizado, chamará para o táxi, gol 968, na posição 01. 1793, chegou alguém para ele? Para o 2793, negativo ainda, sinalizador aqui, estou aguardando aqui. E mais 40 passageiros. Que a informação já foi informada em Israel, mas o 1793. Ok, agradeço aí a sua atenção. Porém, nem no visual aqui a gente está vendo a viatura. Oi, de Campina Grande? Oi, Jamo, no 1970. Jamo, no 1970, obrigado. Azul 4062, desce para 2000 pés, ajuste no 04, está livre LS, aponta localizador. 1972, são os 23, libera a direita, mantém a escuta via Alfa, chamante da Juliette. Espera direita via Alfa, chamante da Juliette, em se escuta o voo. 1972. Que o sinalizador chegou aqui. Ok, gente. mais Juliette, eu vou no 972. Mantém a posição, 972. Vai mantendo, 2 Juliette, agora 972. Sólogo 1868 para o táxi, o PLD 134, autonomia 2 horas, alterna Salvador. Direita via Índia no ponto de espera Chametô, Rio 1935, ajuste no 04. Frente do ajuste, direita Índia, ponto de espera 10, 1895, gol 1868, grato. Bono 972, via Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, eu vou no 972. Torre, muito boa noite. Eu vou no 868, no ponto de espera da 10, pronto. Boa noite, Gol 968, autorizado ingresso, decolagem 170 graus, 099. Autorizado ingresso, decolagem 10, Gol 1868. Completa final, torre 1895, bom pouso. 1895. Azul 6908, call cadence clear, my arrival, distance at level 050. Up to 050, my arrival at 0690. Uso o reporte embaixo de trabalho. Sentir o 968, decola os 2 lobos, chama o controle 1935, bom gol. 1935, boa. Contato radar, suba para o 230, saída PUCA. 230 na PUCA, 68. Todo Salvador, boa noite, 3891, informação Alfa. Então, 3891, aciona identificação, autorizada a chegada a Bonfim. Desça até o 070. 070, posso dar de voar, Bonfim, Otelo. Também a chegada 3891, vai seguir por número 4 na aproximação. 3891. Papatango Foco Charlie Charlie, desça para 2.000 pés, o ajuste chama 014. Confirme a velocidade? Feche, mantenha a velocidade para frequenciamento. Foco Charlie Charlie descendo sem restrição para 2.000 pés. Controle de Salvador, Xané 6258, identifica a Alfa. Xané 6258, identifica a chegada a Mari, desce até o 0620. 060 Mari, 6258. Mantenha a chegada 6258, segue com o número 3 na aproximação. Ok, 6258. Fazer 40062, sua loja 32, libera a direita, mantenha a minha escuta, táxi autorizado via Alfa, Kilo, até o pátio 3. Posição informada é 2 Lima, fique atento ao sinal 0. Gente, Alfa, Kilo, pátio 3, 2 Lima, ficar atento. Lona 098, boa noite, autorizado Natal, nível 370, decolagem pista no zero, curva esquerda, perfil de saída Pulca, Jamo, após Jamo, Zipá, apesar do Lona 0, Aerovia, aciona o transponder 50-16-199, decimal 35, contra... Como autorizado para Natal, nível 370, a decolagem da 10 com curva esquerda, no perfil Cuca Jamo, após Jamo, voa Zipar. Aerovia apresulou 10, transponder 5016 e o controle de saída 1935, com 0098. 1868, restriction 2685, alterno 2545. 2685. Alternado 2545. 2, 5, 2, 5, 4, 5, boa. 104. Oficial Charlie estabilizou? Sim. Torre 1895. 1895, obrigado. Boa noite, estou passando. Onde está o chave? Vou buscar estacionamento. Estimação, aguardando autorização de pouso, chama embaixo, travado. Estabilizado, já passarei de baixar, travado. Chama para o táxi. Autorizado, reportaria um táxi. Fox Charlie Charlie, 17 para operar normal? Afirmo, Fox Charlie Charlie. Precisa girar para 17. Está cancelando as regras de voo? Firmo, está visual. Ok, as 3.6 canceladas, apresenta autorizado iniciar a curva esquerda para a base pela direita da 17. Fox Charlie Charlie. Tá. Eis o ajuste 1014. 3.614, então 3891, desça para 4.000 pés, ajuste 10 no 4 e redução para 2209. 2209, desça para 4.000, medicamento, 3891. Fox Stress, Charlie, Charlie, cheque o trem, pouso autorizado, pistão na 7, vento 160 graus, 05 graus. Charlie travado, autorizado por Charlie, Charlie. Para o táxi, voo 10098, estamos com 72 no POB, 2:50, alternando Fortaleza. Cidade 1098, livre táxi via Pátio Índia, ponto de espera Xamã Torre, 1-1-3-1-9-5, 1-0-1-4, prejuízo. Com 1014, livre táxi via Pátio Índia, ponto de espera Torre 1895. Muito obrigado, tenha uma boa noite. Pela 6258, eu iniciei a redução para 1809. 80962, 50. Estamos 40, libera a primeira direita, via Papá, a estação na sequência livre, onde está? Para 1909, segue com o número 3 na aproximação. 1909, 3291. Salvador, boa noite, boa noite 098, está ingressando na Índia, está pronto para decolagem. Obrigado, na 098 ingresso decolagem, pista na 0, no 70 graus, com 079. Ali decolou na 0, gol na 098. Perdeu 6258, já tinha sido autorizado até 3 mil pés. 3 mil pés, 6258. Bem, são 3891 no subvetor para sequenciamento, direita para o A230, o limite ao localizador. Direito 230, limite ao lote, 3891, vai atingir 4 mil pés. Confere. Azul, 6908, traduz para a localizer. Runway 10. Complete final, call tower 1, Nate, 95. 119.95, 6908. 118.95. 1895, thank you, 6908. Oceano 6258, desce para 2 mil pés, ajuste 1014. Está livre, LS, reporta localizador. 6258 para 2 mil, informará estabilizado. São 3891, reautorizado descida para 3 mil pés, ajuste 1014. 3 mil pés, 3891. Outra 3891, completa, esquerda, voa para o 2110, o limite permanece, aguardando o último vetor para o lote. É 210, na fase do vetor, 3891. 1935, controle, obrigado. Boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, gol 10098. 10098, contato radar, sua para 370, sai da PUCA. 370, prefiro da PUCA, 10098. 6258, estabilizado o localizador e tem a pista vista. Sena 6258, completa final torre 1895. 1895, bom trabalho. Oi, Salvador, Oxanã 6258. Oxanã 6258, boa noite. Continua a aproximação, aguardando a pista livre, é o número 2 para o pouso. Com ajuste na 0 no 4. Chama embaixo, travado. Boa noite, chamará a baixada travada 6258. 9400, informação Bravo. 9400, aciona a identificação autorizada a chegada à Mari, desce até o 050. A Mari desce o 50, 9400. Controle Salvador, boa noite, azul 407, cruzando 2700. Azul 4107, aciona a identificação autorizada a chegada à Mari, desce até o 0620. Mari 0607, controle, autoriza o 9400 voar direto à posição ITAP. Autorizar ITAP 9400. Obrigado. For the ground, field 6908, runway vacated. 8 vento na 70 graus, 059. 256, sobre pouso, pista 10. Azul 6908, approach taxi via Alpha Kilo, on April 3. Your position is 3 Lima. Alpha Kilo 3 Lima, 6908. Localizador, 3891 completa final torre 1895. 1895. Oi, Salvador, boa noite, 3891, duas, 3 milhas para a Serra. Boa noite, 3891, continua a aproximação, vai dar na pista livre. 258, sala 49, libera a direita, mantenha a linha, táxi via Alfa Juliette, portão 9. Librando, mantenha, escuta Alfa Juliette para o 0958. Voo no 098, chama Recife 2685, alterna 2545. 2085, 2545, muito obrigado, boa noite, voo no 098. Santre 9400, deixa sem restrição para 3 mil pés, o ajuste no 093. 1013, para 2 mil pés, o 9400. 6258, né, torre voltando, modificação novamente do portão, vai prosseguir para o 9 novamente. Sim, portão 9, eu chamei 62, que foi? 7, vai seguir com o número 2, reduza para 2209 e mantenha a chegada. Reduzindo para 220, mantenha a chegada, São 3891 no solo 52, libera a direita, mantém minha escuta, Alfa, Juliette, remota 14 do pote principal. Alfa, Juliette, remota 9400 voa Duna, descendo para 2000 pés. Mano, Duna desce 2000, 9400. Quatro 1107, desça para 3000 pés, ajuste 1013. 6 do verso 1013, azul 407. Localizador, o 9400. Então, 9400, completa final, torre 1895. 1895, uma torre, uma boa noite. Boa. Azul 4107, desça para 2000 pés, ajuste 1093, está livre LS, reporta localizador. 2000 pés, 1013, reportar localizador, azul 4107. Nação chama passando externo com trem baixo travado. Vai dar. Não,